Bem, pessoal, então estamos aqui de volta numa edição extra do Segurança Legal para falar um pouco sobre as últimas informações envolvendo a vigência da nossa querida LGPD, né? Depois, então, de terminada essa novela sobre o adiamento da vigência da LGPD para o ano que... Para o ano que vem, ontem finalmente tivemos uma definição. Teremos Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais neste ano, vigendo neste ano. Essa não foi a primeira alteração na questão da vigência da lei. As últimas discussões envolviam a medida provisória 959 de 2020, que adiava a entrada em vigor da maioria, da grande maioria da lei para 3 de maio de 2021. A questão das sanções administrativas, ou seja, as penalidades que podiam ser aplicadas pela autoridade nacional, ficaram adiadas para 1º de agosto de 2021, conforme a Lei 14.010 de 2020. A indefinição pairava, portanto, sobre a MP 959, que transferia a vigência de grande parte da lei para 3 de maio de 2021. Pois bem, o Congresso deixou para a última hora a decisão sobre a tal MP, visto que há um prazo para eles deliberarem sobre a aprovação de toda a medida provisória. Apenas para lembrar, segundo a Constituição, o presidente, em caso de relevância e urgência, poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las ao Congresso, é o que diz o artigo 62, e daí que vem a MP do adiamento. Retomando, como há um prazo, então, para análise pelo Congresso, por ter deixado para a última hora após passar pela Câmara, que tinha decidido adiar a vigência para 31 de dezembro deste ano, a MP foi o Senado. Ao votá-lo, o Senado considerou prejudicado o artigo 4º da MP, que era o que jogava a vigência da LGPD lá para maio de 2021. Ao fazer isso, retirando o artigo do adiamento, ele perdeu sua eficácia. Ao perder sua eficácia, voltou a valer a redação antiga do artigo 65.2 da LGPD, que previa a entrada em vigor da lei 24 meses após a sua publicação. Na prática, é possível dizer que hoje, no dia 27 de agosto, a LGPD passou a valer desde o dia 14 de agosto desse ano, quase como um de volta para o futuro, até um dark do processo legislativo brasileiro. Entre muitas comemorações e algumas reclamações, ontem mesmo já se começou a comemorar a entrada em vigor da LGPD no dia 27 de agosto, ou no caso hoje. No entanto, not so fast, Gianni. O Senado Federal lançou a seguinte nota de esclarecimento sobre a vigência da LGPD, que eu passo a ler aqui as aspas do Congresso, dessa nota. A respeito da matéria, Senado decide que a LGPD entre em vigor a partir de amanhã, publicado hoje na coluna Tilt do UOL, a assessoria de imprensa do Senado Federal esclarece. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira 26 a medida provisória 959-2020, que adiava em seu artigo 4º o início da vigência da LGPD. Ocorre que o artigo 4º foi considerado prejudicado e, assim, o adiamento nele previsto não mais acontecerá. No entanto, a LGPD não entrará em vigor imediatamente, mas somente após sanção ou veto do restante do projeto de lei de conversão, nos exatos termos do parágrafo 12, artigo 62 da Constituição Federal, que diz: aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Assim, ressaltamos, diz o Congresso, ou melhor, diz o Senado, que a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, só entra em vigor após a sanção ou veto dos demais dispositivos da MP 959 de 2020. Ocorre que, como o artigo que adiava a LGPD, agora dizemos nós, foi considerado prejudicado, ou seja, não entrará no projeto de conversão, o que ocorrerá é que teremos LGPD de qualquer forma este ano. Agora, salvo algum plot twist jurídico, teremos LGPD de fato. A questão é que as punições administrativas não serão aplicadas desde já. Isso retira a eficácia total da lei? Certamente não. Ela está em vigor, todos devem, em tese, estar adequados à lei. No entanto, há outros efeitos mais intensos que já estão valendo. Em um tweet ontem, o professor Carlos Afonso Souza, ou CAF, da UERJ e do ITS, lembrou um aspecto importante. Os aspectos relacionados à responsabilidade civil por danos, por exemplo, e a própria relação de responsabilidade entre controlador e operador já estão valendo. Claro que, nesse caso, há necessidade da existência de um dano causado pela violação de algum dispositivo da lei, o que necessariamente precisaria ser avaliado pelo Poder Judiciário. Isso significa, pelo menos em tese, que a partir de agora, uma questão de vazamento de dados não implicaria nas punições administrativas, pois essa parte ainda não está em vigor, mas pode ser tratada no âmbito da responsabilidade civil. Além disso, atuações do Ministério Público também já estariam liberadas no caso de flagrantes desrespeitos à lei. Por fim, a comemoração não só foi total por ainda não termos a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E é consenso entre os especialistas que uma lei de proteção de dados sem autoridade de proteção de dados não é uma verdadeira lei de proteção de dados. Peraí, só um instante, pessoal. Como é que é a produção? Já temos a autoridade nacional? Pois bem, o processo legislativo brasileiro não é para amadores. Após a comemoração da definição sobre a LGPD, o governo, talvez querendo correr atrás do tempo perdido, publicou o Decreto 10.474 de 2020, no Diário Oficial de 27 de agosto, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. A autoridade, então, fica constituída, ficou estabelecida sua estrutura, suas competências, formas de nomeação, inclusive com a participação do ministro-chefe da Casa Civil em algumas nomeações, entre uma série de outras questões. Em outro momento, certamente voltaremos a falar mais sobre os detalhes desse decreto. Então, era isso, pessoal. Vamos voltar, então, agora às nossas atividades normais. Até a próxima!